Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e você não responde. Você quer machucar, machucar, mas depois facilitar. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Vai! Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, eu disse puxe uma moda, é que o toquinho vai se embriagar. É 4x, eu disse desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira. Hoje à noite eu tô aqui em Louveira. Sucesso, eu joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Faz o L, faz o X, faz o L, faz o X. É 4x. Que energia maravilhosa é essa, meu vô? Esse quer machucar, machuca, mas depois facilitar. Esse jeito você vai. Obrigado pelo carinho, meu lindo, um beijo. Tamo junto. Vai! Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cajás aqui pra mesa. Alô, dono do bar, sucesso! Eu disse puxe uma moda, que o gordinho vai se embriagar. Tô tomando é tudo agora, eu quero é tequila, viu? Traga minha tequila, pirata! Traz cachaça aqui pra mesa. Na Qualichinhos, ao vivo em Louveira, São Paulo, o rei dos paredões. A melhor roxadeira do Brasil. Vamos de mais sucesso. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Sucesso! Neto LX, ao vivo em Louveira. Em nome de Atitude Mix Produções, um abraço meu parceiro Tufi, tamo junto. Sou fã das voltas que o mundo dá. Não adianta, por mais que o tempo passe, o mundo girar. Neto X, a com saudade vai continuar. Desapega, inventa pra outros suas mentiras. Amava o teu sorriso e hoje eu prefiro o meu. Meu coração aprendeu a se afastar de quem não queria por perto. Neto LX, mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. Vai! O mundo girou, girou, girou, girou. Eita, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. E você rodou, rodou, rodou, rodou. Sucesso! É, minha filha. O mundo girou. Ah, OLX. Sou fã das voltas que o mundo dá. Não adianta, por mais que o tempo passe, o mundo girar. Agora que eu sou o gordinho mais gostoso do Brasil, estourado se me quer, da tua saudade vai continuar. Desapega, inventa pra outros suas mentiras. E a galera do camarote? É. Já amava o teu sorriso e hoje eu prefiro o meu. De tanto apanhar, meu coração aprendeu e a se afastar de quem não queria por perto. Neto LX. Mas já que perguntou, quer saber como estou? Tô mil vezes melhor do que você deixou. O mundo girou, girou, girou, girou, girou. Eita, São Paulo do meu agrado. Obrigado pelo carinho de vocês. Agradecer também a todos os nordestinos que estão aqui em São Paulo movimentando essa capital maravilhosa que movimenta todo o nosso Brasil. Tamo junto, galera do Nordeste, a galera de São Paulo, todo mundo junto e misturado. Sucesso! Eu jogo a mão pra cima e faz o L. Eu tô feliz demais de estar com vocês aqui. Joga a mão pra cima, louveira, louveira. É pra lixir.